Bem-vindos ao Filodebates, o canal que transforma a imaginação em debates filosóficos. Nosso objetivo é estimular o pensamento crítico e o diálogo em relação a questões significativas para a humanidade. Os filodebates apresentados aqui são simplificações e podem não abranger todos os detalhes das visões dos filósofos discutidos. Recomendamos a leitura direta das obras desses pensadores ou consulta aos especialistas na área. Virtude da prudência na política moderna. Filotexto por Filodebates. Em tempos de mudanças rápidas e profundas, a virtude da prudência torna-se um dos pilares centrais da boa governança. Assim como o estrategista militar se vê compelido a avaliar cuidadosamente o terreno antes de mover suas tropas, o líder político deve ponderar com precisão as consequências de suas ações, tanto imediatas quanto a longo prazo. Nicolau Maquiavel, em A Arte da Guerra, observa que antes de serem atingidos pelas grandes guerras, nossos príncipes acreditavam que lhes bastasse saber dar aos problemas respostas sagazes, dentro dos seus gabinetes. Escrever uma bela carta, demonstrar presteza e argúcia nas palavras, saber urdir uma fraude, enfeitar-se com ouro e pedrarias, comer e dormir com um esplendor maior do que o dos outros, cercar-se de bastante lascívia, governar seus súditos com soberba e avareza, deixar-se corromper pelo ócio, distribuir graciosamente patentes militares, desprezar quem lhes recomendasse um caminho louvável, dar às suas próprias palavras o valor de resposta oracular. Este comportamento negligente, como destaca Maquiavel, demonstra uma confiança cega na aparência de poder, sem a devida atenção à realidade que os cercava, o que muitas vezes resultava em decisões mal fundamentadas e uma vulnerabilidade perigosa diante de conflitos iminentes. O conceito de prudência, porém, não deve ser confundido com hesitação ou inação. Ela exige, na verdade, um equilíbrio entre a coragem e a cautela. Quando se toma uma decisão política, é necessário prever não apenas os resultados desejados, mas também as possíveis consequências não intencionais que possam surgir. Maquiavel também nos ensina que todo Estado bem ordenado deseja que a arte da guerra seja, em tempos de paz, empregada apenas como exercício, e que, havendo hostilidades, seja usada para atender à necessidade, pela sua glória. Isso sugere que a prudência não é apenas uma virtude de tempos de guerra, mas algo a ser cultivado constantemente, mesmo em tempos de paz. O governante deve sempre estar preparado para enfrentar desafios, mesmo quando tudo parece calmo. Durante a crise dos mísseis de Cuba em 1962, o presidente John F. Kennedy demonstrou prudência ao avaliar cuidadosamente as consequências de suas ações antes de tomar uma decisão. Ele convocou um comitê executivo, EXCOM, para discutir as opções e considerou os possíveis impactos a longo prazo de cada alternativa, evitando ações impulsivas que poderiam levar a um conflito nuclear. Essa abordagem prudente não apenas evitou uma guerra, mas também fortaleceu a posição política de Kennedy ao demonstrar liderança em tempos de crise. Em contraste, a invasão do Iraque em 2003 pelo governo de George W. Bush é um exemplo de como a falta de prudência pode levar a resultados desastrosos. A decisão foi tomada com base em informações duvidosas, ignorando avisos de possíveis consequências negativas. Esse caso ilustra como a hesitação em considerar cuidadosamente as circunstâncias e prever os desdobramentos de uma ação pode resultar em políticas mal fundamentadas, contribuindo para a instabilidade no Oriente Médio e o surgimento de grupos extremistas. Outro exemplo recente é a cautela demonstrada pelo chanceler alemão Olaf Scholz ao lidar com a crise na Ucrânia. Ele tem sido criticado por alguns por sua abordagem prudente, mas ela reflete um esforço para avaliar as implicações de longo prazo das ações antes de agir precipitadamente. Maquiavel nos mostra que, embora a força bruta seja uma ferramenta importante, por si só, ela não pode garantir uma vitória duradoura. Para isso, é essencial que a força seja acompanhada de virtude, ou seja, a habilidade de agir estrategicamente e adaptar-se às circunstâncias. A astúcia e a prudência devem caminhar lado a lado, pois o verdadeiro poder vem da capacidade de governar sabiamente e preparar-se tanto para a paz quanto para a guerra. De fato, ele aponta que, se pode acusá-los, ou a alguns deles, de excessiva ambição, não se encontrará como acusá-los de alguma fraqueza, de algo que debilite ou imbecilize. O líder prudente é aquele que, mesmo em sua ambição, não perde de vista o equilíbrio entre força, inteligência e a capacidade de prever as consequências de suas ações. Assim, na política moderna, a prudência continua a ser uma virtude essencial. Ela é a arte de antecipar o futuro, de medir cada passo com cuidado e de agir com a firmeza necessária para garantir a estabilidade e a prosperidade. O líder prudente não busca apenas o sucesso imediato, mas a construção de uma ordem duradoura, baseada na compreensão profunda da natureza humana e dos jogos de poder que moldam a sociedade. Mas a pergunta que surge é: você está governando sua vida com a mesma prudência que um líder sábio emprega em suas decisões políticas? Será que suas escolhas refletem a atenção que seu futuro merece? Ou você se deixa levar pelo momento sem considerar as consequências que virão? Como cidadãos, temos a responsabilidade de exercer prudência em nossas próprias vidas, ponderando cuidadosamente as implicações de nossas ações e contribuindo para o bem comum. Afinal, a prudência não é apenas uma virtude dos líderes, mas uma qualidade essencial para todos aqueles que desejam construir um mundo melhor.